Não se arrisque em tentar me escrever nas suas melhores linhas. Eu não preciso de altar, só vem, repousa tua paz na minha. Eu já te disse alguma vez, tu tem pra mim um nome mais bonito. A boca canta ao te chamar, teu canto chama o meu sorriso. E tá tão fácil de encaixar os teus cenários na minha rotina, no calendário passear, um fim de tarde em qualquer esquina, tão natural que me parece sinar. Vem cá, te sinto seu ao se entregar, me tenho inteira pra você, te guardo solto pra se aventurar. É tão bonito te espiar, viver, se encontra, se perde, se vê, mas volta pra se dividir. Amor, é que você fica tão bem aqui, é que você fica tão bem aqui comigo. Não se arrisque em tentar me escrever nas suas melhores linhas. Eu não preciso de altar, só vem, repousa tua paz na minha. E eu te digo outra vez, tu tem pra mim o nome mais bonito. A boca canta ao te chamar, teu canto chama o meu sorriso. E tá tão fácil de encaixar os teus cenários na minha rotina, no calendário passear, um fim de tarde em qualquer esquina, tão natural que me parece ensinar. Vem cá, te sinto seu ao se entregar, me tenho inteira pra você, te guardo solto pra se aventurar. É tão bonito te espiar, viver, se encontra, se perde, se vê, mas volta pra se dividir. É que você fica tão bem aqui, é que você fica tão bem aqui comigo. Se aventurar, é tão bonito te espiar, viver, se encontra, se perde, se vê, mas volta pra se dividir. Amor, é que você fica tão bem aqui, é que você fica tão bem aqui.